do Sul. Viva a Poena, viva a gente. Tá? Viva a mãe! Viva, viva a Sônia! Yeah. Yeah. Sônia, que é uma mulher da correria, que eu admiro muito, da correria que ela faz. Eu sou mais velha que vocês tudo aqui. Ei, cuidado, gavião, viu?